Mais um chama minha muita atenção. Pelo seu lado humorístico, próprio de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, certo dia, estava psicografando na Casa Espírita, durante muitas horas seguidas, como era de costume. Há mesmo, em uma palestra de um palestrante de Fortaleza, Vanderlei Pereira, quando ele nos mostra uma foto de Chico Xavier sorrindo e tomando café. Ele mostra a foto diante da plateia e todos ficam sem entender o que que é. Chico gostava de tomar café, mas ele explica. Meus amigos, nessa foto tem um detalhe. Vocês estão vendo aqui nessa foto Chico Xavier sorrindo e tomando café, não estão? Estamos. Só que essa foto foi batida às 5 horas da manhã. Depois de atender durante 30 horas ininterruptamente a multidão que acorria ao centro espírita, as mães chorosas, as pessoas necessitadas, e Chico está sorrindo, tomando seu café. Era o contentamento em servir, a alegria de servir. E uma dessas noites que Chico estava psicografando com muita dificuldade, muito cansado, o seu olho esquerdo, muito enfermo, desde os 21 anos de idade, sangrava, lacrimejava muito, doía, e mesmo assim Chico trabalhando. Mas certo dia, após atender tantos necessitados, depois de o médico Bezerra de Menezes ter estado ao lado de Chico, receitando muitas informações homeopáticas também, está um companheiro espiritual ao lado de Chico e diz: "Oh, meu irmão, meu olho está doendo tanto. Peça a Bezerra de Menezes que venha em meu socorro." O companheiro espiritual dirige-se às esferas superiores e traz Bezerra de Menezes, que naquele clarão aparece, e disse: "Chico, por que você não me falou? Nós poderíamos ter cuidado dos seus olhos." E Chico: "Ah, doutor Bezerra, mas eu não mereço." Bezerra vem, impõe suas mãos nos olhos de Chico, aliviando-lhe a dor e o sofrimento. E naquela hora que eles estão falando, Chico diz: "Ah, doutor Bezerra, eu não mereço." "Mas por que, Chico?" "Doutor Bezerra, eu não mereço porque eu sou uma besta que está tentando apenas dar conta, cumprir a sua jornada, o seu trabalho." Bezerra sorri e ele diz: "Chico, mas Chico, se você é uma besta, o que é que nós somos?" Chico olhou para ele e disse: "Doutor Bezerra, você é o veterinário de Deus. Vem cuidar da besta Chico Xavier." Chico e seus tirados, não é? Então Bezerra tem sido esse anjo que, sendo merecedor de ir para esferas mais altas, renunciou para estar conosco com seus irmãos aqui na terra. Dizem alguns autores que no ano de 1950, em um anfiteatro no mundo espiritual próximo à psicosfera da terra, entidades muito nobres se aglomeravam, cerca de 5 mil espíritos encarnados e desencarnados, convidados para aquela cerimônia que seria uma justa homenagem aos 50 anos de trabalho incansável no mundo espiritual de Bezerra de Menezes. Entidades celestes, divinas, estão ali presentes, muitas delas. Um coro de 200 crianças canta Aleluia de Handel para receber o médico dos pobres, que insiste em baixar a cabeça e balançá-la, dizendo: "Eu não mereço. Eu não mereço." Dizem os autores espirituais que sobe à tribuna Leon Denis, o continuador da obra de Allan Kardec, representando o movimento espírita internacional, e faz um discurso aclamado, caloroso, a respeito do trabalho de Bezerra de Menezes. É como se fossem bátegas de luz que são derramadas sobre toda aquela plateia no mundo espiritual. Logo em seguida, Manuel Viana de Carvalho, tribuno de Icó, cearense também, um dos maiores oradores de